favela, no cantinho pra desempatar, pé de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar, a bola vai rolar, entre a camisa e o coração, grito lá do fundo então, é campeão, é campeão, e quando ela rola, o mundo para, só na torcida, sem respirar, e quando ela passa, pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar, the wave.